Fecheiro 11, página 100. Na manhã seguinte acordei com a cabeça desanuviada e o corpo ébrio de calor e bem-estar. Depois da ternura tinha havido mais paixão. Nessa altura tínhamos sido mais lentos, prolongando uma noite de sonho que parecia interminável. Agora, a vê-lo agitar-se ao meu lado, com a mão assente no meu ventre, úmida e curva, como uma flor ao alvorecer, fiquei de novo nervoso. Recordei apressadamente as coisas que eu tinha feito e dito, os ruídos que tinha produzido. Receei que o encanto se quebrasse, que a luz que se infiltrara pela entrada da gruta transformasse tudo em pedra. Mas depois ele acordou, os seus lábios formaram uma saudação ensonada e as suas mãos estenderam-se para as minhas. Ficámos ali, deitados, assim, até a luz matinal iluminar a gruta e Kieran nos chamar. Comemos e em seguida corremos até ao rio para tomar um banho. Saboreei o milagre de ser capaz de o olhar abertamente, de apreciar o jogo das manchas de luz nos seus membros, a curva das suas costas quando ele mergulhava. Mais tarde, deitámo-nos na margem, a aprender de novo as linhas do corpo um do outro. Esta e esta e esta. Éramos como deuses na alvorada do mundo. E a nossa alegria era tão intensa que não conseguíamos ver mais nada senão o outro. Se Kieran deu por alguma mudança, não fez qualquer observação. Mas eu não conseguia deixar de me preocupar. Achas que ele vai ficar zangado? Estávamos junto do olival, na encosta norte da montanha. Ali a brisa era mais suave, fresca e límpida como a água da nascente. Não me parece. Aquiles estendeu a mão para a minha maçã de Adão, que ele gostava de percorrer com o dedo. Mas pode ficar. Com certeza que agora já sabe. Achas que devemos dizer-lhe alguma coisa? Não era a primeira vez que eu pensava no assunto. Tínhamos falado daquilo muitas vezes, entusiasmados com a conspiração. Se quiseres. Aquelas eram as palavras que ele já tinha dito. Achas que ele não vai ficar zangado? Fez uma pausa a refletir. Adorava essa característica dele. Por muitas vezes que eu lhe perguntasse, ele respondia-me sempre como se fosse a primeira. Não sei. Os seus olhos cruzaram-se com os meus. Isso tem alguma importância? Eu não iria voltar atrás. A voz dele estava quente de desejo. Como reação, senti um ímpeto percorrer-me a pele. Mas ele podia contar ao teu pai e ele podia ficar zangado. Eu disse aquilo quase desesperado. Dentro em pouco, a minha pele ficaria demasiado quente e eu deixaria de ser capaz de pensar. E se ficar? A primeira vez que ele dissera uma coisa semelhante, eu ficara chocado. Que o pai ficasse zangado e Aquiles continuasse a fazer o que bem entendia era uma coisa que eu não percebia e mal conseguia imaginar. Era como uma droga ouvi-lo dizer isso. Nunca me cansava. E a tua mãe? Aquela era a tríade dos meus medos. Kieran, Peleu e Tétis. Ele encolheu os ombros. Que pode ela fazer? Raptar-me? Ela pode matar-me, pensei, mas não o disse. A brisa era demasiado doce e o sol demasiado quente para pôr em palavras um pensamento como aquele. Ele examinou-me durante alguns instantes. Preocupas-te? Que eles fiquem zangados? Sim, ficaria horrorizado se descobrisse que Kieran estava descontente comigo. A desaprovação estivera sempre escondida no fundo de mim. Não podia desembaraçar-me dela como Aquiles fazia. Mas não deixaria que ela nos separasse e as coisas tomassem esse rumo. Não. Ótimo, disse ele. Acariciei-lhe as madeixas de cabelo da testa. Ele fechou os olhos. Contemplei-lhe o rosto erguido para o sol. Havia uma delicadeza nas suas feições que por vezes o fazia parecer mais novo do que era. Os seus lábios eram vermelhos e cheios. Abri os olhos. Diz-me o nome de um herói que fosse feliz. Refleti. Heracles enlouqueceu e matou a família. Teseu perdeu a noiva e o pai. Os filhos e a segunda mulher de Jasão são mortos pela primeira. E Belerofonte matou a Quimera, mas ficou aleijado por ter caído quando ia montado no Pégaso. Não conheces nenhum. Ele estava sentado, inclinado para a frente. Pois não. Eu sei. Nunca te permitem que sejas famoso e feliz. Ergueu uma sobrancelha. Vou dizer-te um segredo. Diz-me. Adorava quando ele se comportava assim. Eu vou ser o primeiro. Pegou na palma da minha mão e pousou-a na sua. Jura. Porque eu? Porque tu és a razão. Jura. Juro. Disse eu, perdido no colorido das suas faces e na chama dos seus olhos. Juro. Repetiu ele. Ficámos assim sentados durante alguns instantes, com as mãos a tocarem-se. Ele fez um grande sorriso. Sinto-me capaz de comer o mundo cru. Uma trombeta soou algures nas vertentes abaixo de nós. O som era abrupto, intermitente, como que um aviso. Antes que eu pudesse falar ou mover-me, já ele estava de pé, de facalhão em punho, depois de o ter tirado da bainha que usava apoiada à coxa. Era apenas uma faca de caça, mas nas mãos dele seria suficiente. Estava ereto, completamente imóvel, a escutar com todos os seus sentidos quase divinos. Eu também tinha uma faca. Em silêncio, empunhei-a e pus-me de pé. Ele interpusera-se entre mim e o som. Eu não sabia se devia ir para junto dele, ficar ao seu lado com a arma erguida. Acabei por não o fazer. O som era de uma trombeta de soldado e lutar, como Kieran dissera com tanta clareza, era um dom dele e não meu. A trombeta soa de novo. Ouvi o ruído de um par de pés a enredar o mato rasteiro. Um homem? Talvez estivesse perdido ou em perigo? Aquiles deu um passo em direção ao som. Como que em resposta, a trombeta fez-se ouvir de novo. Depois uma voz gritou de um ponto mais baixo na montanha. Príncipe Aquiles! Imobilizámo-nos. Aquiles! Estou aqui à procura do príncipe Aquiles! Pássaros voaram das árvores, a fugir do clamor. Vem da parte do teu pai, murmurei. Só um arauto real teria sabido onde chamar por nós. Aquiles fez um aceno de cabeça afirmativo, mas parecia estranhamente relutante em responder. Imaginei como o seu pulso devia estar acelerado. Momentos antes, ele estava preparado para matar. Estamos aqui, gritei, com as palmas das mãos em concha, à volta da boca. O barulho parou durante um momento. Onde? Consegues seguir a minha voz? Ele conseguia, embora com dificuldade. Demorou algum tempo até aparecer na clareira. Tinha o rosto arranhado e a túnica do palácio estava encharcada de suor. Ajoelhou-se de má vontade, com ar contrariado. Aquiles tinha baixado a faca, embora eu visse como continuava a segurá-la com força. Sim, disse numa voz fria. O teu pai quer ver-te. Há assuntos urgentes no palácio. Senti-me ficar tão imóvel como Aquiles tinha estado instantes antes. Se não me mexesse, talvez não tivéssemos de partir. Que tipo de assuntos? Perguntou Aquiles. O homem recompusera-se. Recordou-se que estava a falar com um príncipe. Peço-te perdão, senhor. Não estou a par de tudo. Peleu recebeu mensageiros vindos de Micenas com notícias. O teu pai tenciona falar esta noite com o povo e deseja que estejas lá. Tenho cavalos à vossa espera lá embaixo. Seguiu-se um momento de silêncio. Quase pensei que Aquiles iria recusar. Mas por fim ele disse: Pátroclo e eu vamos ter de arrumar as nossas coisas. No caminho de regresso à gruta e ao encontro de Kieran, Aquiles e eu especulámos acerca das notícias. Micenas ficava muito a sul e o seu rei era Agamemnon, que gostava de se designar por senhor dos homens. Constava que tinha o maior exército de todos os nossos reinos. Haja o que houver, só vamos estar fora uma noite ou duas, disse-me Aquiles. Fiz um aceno de aquiescência, contente ao ouvi-lo dizer aquilo. Só uns poucos dias. Kiran estava à nossa espera. Ouvi os gritos, disse o centauro. Aquiles e eu, que o conhecíamos bem, reconhecemos o tom reprovador da sua voz. Ele não gostava de ver quebrada a paz da sua montanha. O meu pai chamou-me a casa, explicou Aquiles. Só esta noite. Espero regressar em breve. Estou a perceber, disse Kiran. Ali, de pé, com os cascos escuros contra a erva de cor viva e os flancos castanhos iluminados pelo sol, parecia maior do que o habitual. Perguntei-me se iria sentir-se sozinho sem nós. Nunca o vira com outro centauro. Uma vez perguntámos-lhe pelos outros e o seu rosto ficou rígido ao responder: são bárbaros. Arrumámos as nossas coisas. Eu não tinha quase nada para levar. Umas túnicas, uma flauta. Aquiles pouco mais tinha. A roupa, algumas pontas de lança que fizera e a estatueta que eu esculpira para ele. Colocámos tudo em sacos de couro e fomos despedir-nos de Kiran. Aquiles, sempre mais ousado, abraçou o centauro, rodeando com os braços o sítio onde os flancos do cavalo davam lugar à pele. O mensageiro, à espera atrás de mim, mudava o peso do corpo de um pé para o outro. Aquiles, disse Kiran, lembras-te quando te perguntei o que farias quando quisessem que combatesses? Sim, lembro-me. Deves refletir na tua resposta, disse Kiran. Senti um arrepio percorrer-me, mas não tive tempo para pensar nisso. Kiran já estava a voltar-se para mim. Pátroclo, disse ele. Avancei. E ele pousou a mão, grande e quente como o sol, sobre a minha cabeça. Aspirei o seu odor característico, a cavalo, a suor, a ervas e a floresta. Agora já não desistes tão facilmente das coisas como fazias antes, disse em voz baixa. Obrigado, agradeci, por não saber que outra coisa havia de dizer. Passem bem, disse com um ligeiro vestígio de sorriso. Regressaremos em breve, repetiu Aquiles. Os olhos de Kiran estavam escuros na luz oblíqua da tarde. Hei de procurar-vos. Pusemos os sacos ao ombro e partimos da clareira da gruta. O sol já não estava no zénite e o mensageiro parecia impaciente. Descemos o monte em passo célere e montámos nos cavalos que nos aguardavam. Uma sela dava-nos uma sensação estranha depois de tantos anos a pé e os cavalos punham-me nervoso. Quase estava à espera que falassem, mas claro que não o faziam. Virei-me para trás a contemplar mais uma vez o Monte Pelion. Tinha esperança de avistar a gruta de quartzo rosa ou talvez o próprio Kiran, mas estávamos demasiado longe. Voltei-me para a estrada e deixei-me conduzir em direção à Fetia.